1-0, livrando 4-4, após autorizado, 4-4, um corte de frequência. Boa noite, 5-6, boa tarde, contato radar, sobre o 390, sai da PUCA. Para o 390, na PUCA, algum 856. Batom Gorro de Otialix, sem controle. Ponte Espera do Papá, o Whisky Oxford Fox. Sou de Salvador. Olha, o Romeu Charlie aqui está tentando contato com vocês, ele não está escutando. São 38 mais o 4, prossegue 3 mil pés, milhões, no ajuste, redução 2109. 3 mil com 1011 e 219, o TAN 3894. Informa também que está escutando o meu tio Alex Gray tentando contato com vocês. 38 mais 4, pode fazer uma ponte com o meu tio Alex Rey, informá-lo para chamar o centro em 125, decimal 45. 12545 com o centro. Romeu Charlie X-Ray, o TAN 32 mais 4. Na sua escuta, aguardando o 426121. Ponte efetuada, o Romeu Charlie X-Ray escutou, vai chamar de 545 controle. Retomando 4, guardado pela ponte. Controle, acionei a 6327. E-327, prossiga. Faça uma centena, solicita como final nível 180. Isso vai escrito a 180, guardando coordenação. 180, guardado, é 327. É 372, Papa Romeu, Romeu Cabral. Papa Romeu, Romeu Cabral, prossiga. Romeu, você vai decolar de Costa Azul, vai controlar de Guaratuz, vai manter 110, com a bordo, código alocado é o 01155, Romeu Cabral. Gente, prossiga 500 pés, reporte no farol da barra, Romeu Cabral. Sem controle Salvador, bom dia, boa tarde, TAN 3567, na saída Gólio Fito. 3567, boa tarde, contato radar, Salvador 380, saída Gólio. Olha, eu poderia levar o Fito? Aguarde. 406268 a bordo, 3 horas e 36 de autonomia, alterna Maceió, tá pronto, tá? COB? 68. 68 no COB, ciente. Táxi autorizado via pátio principal, após taxiway Índia e Alfa até o ponto de espera Piston no zero. O ponto de espera transfere a torre 118, decimal 6, dúzia, o ajuste no 0, 111, bom voo. Pátio principal Índia e Alfa, ponto de espera torre 18,6, ajuste no 011, azul 4062. TAN 3897, pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50. Decola da 1-0, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle em 199, decimal 8, e aciona 5155 no transponder. Começo correto, estamos pronto para o pushback acionamento, posição 1-0, TAN 3897. O Thiago está nível ascensão 085, quando possível ser chamado de pouso. Autorizado Campinas, nível 360, decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco. Quando intercepta o peso 1-6 e segue como rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5-1-5-1 no desconto. Autorizado Campinas, nível 360. decolada 1-0 com curva direita da Euleda Bridge, após a Zulu 1-6, pode confirmar o plano de voo, 1-1-9-8 é o controle, 5-1-5-1 é o código transponder para o azul 4261. Planejamento correto, estamos pronto, feedback, estacionamento, pátio 3, azul 4261. Chamará quando pronto no pátio 3, o 4261 da azul. Salve Salvador, muito boa tarde novamente, objeto 6720, frente da Romeu. Webjet 6720, boa tarde, Galeão 340, por gentileza, aguarde cópia, prepare a Dael, letra Bidev, confirmando posição 05. Tá, gente, então tá aguardando cópia, Dael, letra Bidev, na posição 5, 6720. O externo trem baixado, destravado ao Chinar 6143. Chinar 6143, ciente, continua a aproximação, aeronave alinhada já iniciou, a informarei pistola livre. Ciente, 6143. Romeu fica bravo, frequência livre. Gol 9602, prossegue 3 mil pés, 1011 no ajuste. Prossegue, vou repetir, gol 602, por favor. 9602, prossegue 3 mil pés, 1011 no ajuste. 3 mil pés, já combinando, gol. Valeu, Zulu de Letiã, tá passando fora da barra, solicito 025. É o grau 10 nós, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso na 10, pista na 6143. Azul 4206, decolagem 49, controle 19.8. 19.8, azul 4206, obrigado pela colaboração. Controle Salvador, Chinar 6327. Chinar 6327, chama Recife, 125.1. Não consegue contato em 251-6327. 6327, tente 1-3325, ou ainda 126.0. 3325-260. Transfere, cruza agora 2000 na PUCA. Azul 4206, contato radar, Sador 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, 4206. Letra, prossiga. Mas não será possível 025. Torre Salvador, boa tarde, Alta 3894 no Índia Sierra. 3894, continua a aproximação, informarei que está livre. Ciente, Alta 3894. Siga. IP5495 está 5,2 milhas do sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame Léo 90, décima 1. Bom. Meia 1-4-3, solo 5-2, solo 2-1, décimo 9. 2-1-9, 6-1-4-3. 3-8-9-4, 1-4-0 graus, 1-0-9, atrasado pouso, pista no zero. Livre pouso, 1-0, 3-8-9-4. 5-6-7, chame Recife, 1-2-6, décimo 0. 2-6-0, décimo 0. Para ingresso. Alfa, ponte da Juliette, 6-1-4-3. Zulu Juliette 7, está autorizado 2500 pés, 1011 no ajuste. Romeu 92, boa tarde, acione identificação, autorizado a chegada à Mare, desce ao 050. O nome é 02, 2000 pés, está livre LS, reporte estabilizado. 2000, reporte da linha LS, gol. Solo 53, direita, solo 121, décimo 9. Direita, solo 219, tá 3894, boa. Reporte para a descida. Reporte lá. Livrou. Está na segunda. Então, 3894, boa tarde, táxi Alfa. E mantenha a posição antes da táxi do aí, Juliette, aguardando. Gente, até a Alfa e mantenha para a Juliette, 3894. Para o táxi, 3897, está com 228 a bordo, até um 4 horas de 10. Então, 3897, táxi autorizado via Pax Principal, Taxway Juliette, corrigindo Taxway Índia e Alfa até o ponto de espera Pistão no zero. O ponto de espera transfere a torre em 1 no 8, decimal 6 dúzia, o ajuste no 0, 1 no 1. Apenas atentando ao Airbus da Oceané, partindo no 6 dúzia. Autorizado táxi via Pax e Alfa para o ponto de espera Pistão no 0, ponto de espera 8, 6, atento ao ponto de espera o táxi do Avianca, o TAN 2389. Dois a gol, final, vai ver, travou. 602, ciente, livre pouso, vento no 50 graus, 99. Livre pouso, gol no 602. Reposição, no 601. Puxa, no meta da posição número 5, teria como iniciar a guarda de costas? Costa, na praia de Jama. Gente, aguarde para chamar o centro. Por gentileza, aguarde para o curso de acionamento. Temos um Airbus da TAM que está realizando o táxi nesse momento e vamos ter um parqueamento do Airbus da TAM também para o 10, ok? Após os tráfegos eu estarei autorizando. Tá, gente, tá, ele também está aguardando o copo, então, mensagem da TAM. Gente, só um minutinho. 125, decimal 45. Recife, 245, obrigado. Tá 206. Salvador, o 4261 da Azul para pushback e acionamento na posição 8 do Pátio 3. O Pátio 3 autorizado, chama táxi Azul 4261. Autorizado, chama táxi 4261. Então 3894, ingresso Juliette, posição 10. Ingresso Juliette, posição 10, está 304. Webjet 6720, coordene com a equipe de solo após a passagem do Airbus da TAM. Está autorizado o pushback e acionamento no Pátio 3, chama para o táxi. Tá, gente, então tá iniciando depois de acionamento, tá aguardando copo, mas cedo zero. Gente, já tá pronto, é copo? Pronto, é copo, cedo zero. Autorizado Galeão, nível 340, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Quando intercepta, upper November 857, segue como rota do plano. Controle em 119, decimal 8, e aciona 5150 no respondo. Sente autorizado Galeão na 340, pela Upper November 857, da AEL, saída Leda Bidev. Decola do 10, primeiro curva pela direita, controle 198, transponder 5150, objeto 6720. Fechamento correto, chama para o táxi, objeto 6720. Objeto 6720. Não para 2, 5, 7, para 3, 7. Gente, Índia November Alpha, está autorizado subida para 2.500 pés. Reporte para descida, o Índia November Alpha. Autorizado, atenção, 2.500 pés, reportará para descida, Índia November Alpha. Afirmativo, após a passagem do Gol que está quase aí na sua frente, pode alinhar e manter. Cabravo, nós temos um tráfego agora a 1.000 pés no través de Vera Cruz. Já acordaram com o tráfego anteriormente? Confirme. O tráfego está agora afastado da ilha 1.5 milhas. 1.5 milhas afastado do aeródromo, o Whisky Oscar Uniforme a 1.000 pés. Mantenha 500 pés pro outro farol de Itapuã, correção, pro outro farol da Barra, reporte farol da Barra, o Romero Cabravo. Ponderacionado, Romero Cabravo, pessoas a bordo. Direito, no 219. Prisão, obrigado. Serra, isso para altitude de tráfego, não temos tráfego conhecido reportado, seu setor tem frequência livre. 602, taxa de Alfa, e mantém a posição antes do ataque da Juliette. 602 de Alfa, e mantém a posição antes da Juliette, voo 602. Estimado aos 2003U, o Juliet Serra tem frequência livre. POP 115, autonomia 0433, alterando de Ribeirão Preto. O azul 4261 vai seguir o Boeing da Webjet, como número 2 no ponto de espera do 10. E no ponto de espera transfere a torre em 1 no 8, decimal 612, o ajuste no 0 no 1, no bom voo. Gente, autorizado, taxa após a aeronave Webjet, como número 2, para o ponto de espera da 10. Torre no 8, decimal 6, vai chamar o 4261. Boa tarde, vamos lá. No 2 está livre da restrição, em TAP desce para 3.000 pés, ajustado no 0 no 1, está livre ele. Aguarde autorização para final em ILS, gol no 6 no 2. Autorizado, livre da restrição, no 6 no 2, portará estabilizado. Estabilizado no ILS, gol com a pista, gol na 601. Gol no 601, complete final, chame torre, 1 no 8, decimal 612. 2.6, obrigado, até já. 1 no 6 no 2, está autorizado, descida para 2.000 pés. Ajustado no 019, livre ILS, reporta estabilizado. Para 2.000, reportará estabilizado no 612. Controle Salvador, boa tarde, está 3897. Está 3897, contato radar na decolagem, suba ao 340, após 2.000, PES, está autorizado curva direita, PROAD Leda, após Leda, PIDEV. Já eu vou de direção na PROAD Leda, após Leda, PIDEV, 340, nível 3897. Em 18.6 e o ajuste é 1.0 no ano, boa viagem. 28 de web, corpo número 2, ponto para dono 0, foi 1 no 8, decimal 6, muito obrigado, bom trabalho, senhor. O gol no 602, continue o táxi em frente, observe a aeronave da Azul e após a mesma, está autorizado para o gate 7. Após a aeronave da Azul, está autorizado táxi Juliette para o gate 7, bom, 602. 20, certa visual com tráfego na final da 10? Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter. Após o tráfego, final, alinhar e manter, na 10, 60. César Bravo, cheque equipamento transponder, não recebo modo Alpha, nem Charlie. Acione 0115, modo normal. Confirme, você segue para Salvador ou pousa no Costa Azul? Confirme, o hotel Estalamares, ele fica próximo ao farol? Gente, o Romeu Oscar Bravo mantém a linha do litoral, reposta através do Pituaçu. Bravo controle. Uno 612, complete final, chame torre 118 decimal 612. 186, Uno 612. Ou 601, solo 04, direito no 21 decimal 9. Direito 1219, gol 1601. Uno 6720, livre decolagem, pista 10, vento 160 graus, 8 nós. Livre pouso, voo no 612, 10. Uno 612, prossiga para o seu acesso, Maria, pista livre. Confirme, é para guardar a pista livre? Para guardar a pista livre, afirmo, o Boeing da WebJet está rolando. Ah, sim. Uno. Frequência de Léus 120, decimal 10, 120.10. Cabral controle. Já segue para pouso em Estela Maris, confirme. Preciso do código ANAC e o nome do piloto em comando, por gentileza, Roberto Cabravo. ANAC 119383, piloto ABZ. Ciente. Cabravo, vai partir visual com o local de pouso. Ao 06, chame controle 198, bom voo. 198, objeto mais 70, obrigado, bom trabalho. 3. Bono 273, está livre da restrição em Pelô, descendo para 2.000 pés, ajustado no 011, está livre ILS, a porta estabilizada. Descendo 2.000 pés, repousará estabilizado, 1273. Controle, boa tarde, objeto 670, cruzando 2.700 pés. Se possível, pronto, Dael, líder. Objeto 6720, cheque seu transponder. Não recebo Alfa nem Charlie no radar. 6720, suba nível de voo 340. Presente está autorizada para o Adileda, após Leda Bidev. Confirme a altitude que está. Ah, sim, então está cruzando agora 3.500 pés, está aprovando Leda, 6720. 6720, agora sim está sob contato radar, 4 milhas sudeste de Salvador. O objeto 6720. Tente, mais 4261 na Lima, tente. Na Lima, ok, qual o horário do seu plano? Okay. Condomínio 2, salão 08, direito 219. 219, Almeno 2. Meu Oceaner 6259 para o 2012. Afirmativo, possuo o plano. Aguarde só um instante a autorização para Guarulhos, o nível 360. É o 360, só tem a saída pública, por favor. Inicialmente a da El e aguarde a transição. Integrado 6259. Vou no 612, livrou, você escuta. Vou no 612. Boa tarde, táxi via Alfa e Juliette, o gate é o 02. Alfa, Juliette, voo número 2. Confirmando o gate é o 2, ok? Confirma. O voo no 612, o gate é o 02. Gente, gate 02. Agora sim chama Recife, frequência 1251, alternando 133, decimal 25. Chama lá, 3297, boa tarde. Decolando no zero, chame controle 198, bom voo. 198, obrigado, bom trabalho, 4261. Boa, 1273. 1273, complete o nosso chama torre, frequência 18.6, 1273. Turno Salvador, boa tarde, 4261 da Azul, decolou da El, passa 1300. Azul 4261, contato radar na decolagem, suba 360. Após 2000, senhor voa Leda, após Leda, Bridge, Azul 4261. Gente, 36 subida, após da Elva Leda, após Bridge, 4261. Pouso na no zero, voo no 273. Autorizado, Guarulhos, o nível 360, via Peruísque 50. Decola da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda, DCT Bidev, para interceptar o eixo da aerovia. Controle 119.8 e o transponder é o 5161. 4360 para Guarulhos, via Peruísque 50, decola da 10, curva à direita, da El, Leda, DCT Bidev, eixo da aerovia. Controle 119.8, transponder 5161, Oxiné 6259. Oxiné 6259, correto. Chame pronto para puxar e acionar. Quando pronto, chamará 6259. Bravo, nenhum tráfego reportado do setor sem frequência livre.